mas ouvindo a sua voz, eu não me acho em ti, pois você se encontra em mim. E por falar em amor, eu me aproximo e você tenta fugir. Logo você que não está nem aí pra esse coração que vai te amar até o fim. Sonho acordado no travesseiro, numa cama de solteiro. E por falar em amor, cadê você? Com esse amor forasteiro. A recompensa de 1 milhão pra quem me trouxer seu coração. Pra quem me devolver seu coração. A recompensa de 1 milhão pra quem me trouxer seu coração. Pra quem me devolver seu coração. Meu parceiro Danilo da mídia, bora Rafael, paredão Scooby do vídeo divulgações. Galera de Itabaiana, galera de Aracaju. E por falar em amor, eu não entendo essa distância entre nós. Não reconheço mais o tom da sua voz. Eu não me acho em ti, pois você se encontra em mim. E por falar em amor, eu me aproximo e você tenta fugir. Logo você que não está nem aí pra esse coração que vai te amar até o fim. Sonho acordado no travesseiro, numa cama de solteiro. E por falar em amor,